Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, todas as semanas com os druidas reunidos na orla da Floresta Encantada para explorarem os sons destes vários géneros musicais, essencialmente entre os anos 60 e 70, e hoje estamos a explorar os Sparks dos irmãos Ron e Russell Mael, dupla que nos chega da Califórnia e que está neste momento a ter algum mediatismo por culpa do documentário de Edgar Wright sobre os Sparks, da Sparks Brothers, e também por culpa do filme Annette, em que os Sparks não só contribuíram com a música, mas também com o argumento para esse filme Annette. Neste programa vamos percorrer alguns dos momentos da carreira dos Sparks, explorando um pouco o alinhamento, por exemplo, do documentário de Edgar Wright sobre os Sparks desde o início de carreira e hoje no programa da Floresta Encantada até ao final dos anos 70. Começámos, claro, com um dos maiores sucessos de sempre dos Sparks, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, do álbum de 1974 Kimono My House, na verdade o breakthrough dos Sparks, especialmente no Reino Unido, onde os Sparks chegaram e tiveram um grande sucesso, até porque a música deles, devido ao som entre a pop e o rock com algum glam, entrou muito bem no género do glam rock que se fazia na altura, desde os T-Rex a David Bowie ou mesmo Elton John, e a música dos Sparks resultou na perfeição em todo o espectro da música britânica que se vivia na época, apesar dos Sparks serem norte-americanos da Califórnia. Por isso mesmo, vamos regressar aqui ao início de carreira dos Sparks, numa altura em que a banda ainda tinha outro nome, Urban Renewal Project, uma banda que nasceu em 1967, gravou 4 faixas. Estes temas não chegaram ainda ao grande público, exceto um que já saiu em coletâneas, chama-se Computer Girl, e reflete o início de carreira dos Sparks, que já tem muito daquilo que ainda hoje escutamos na música dos irmãos Ron e Russell Mayall. Vamos então escutar Computer Girl. São os Sparks, ainda nos anos 60, bem em início de carreira. Oh, She was a wonder to her dad. A self-made man who owned all that he had. And after all, self-made men have daughters who just fall along. Ooh, a wonder girl. Oh, make me a wonder boy. She was a wonder girl, a Sunderland girl. She was a wonder girl, a Sunderland girl. She was a wonder girl, a Sunderland girl. She was a wonder girl, a Sunderland girl. She was a wonder girl, a Sunderland girl. A Floresta Encantada, esta semana a recuperarmos a carreira dos Sparks e a percorrermos aqui, de certa forma, também o alinhamento de algumas das canções que fazem parte do documentário de Edgar Wright sobre os Sparks, The Sparks Brothers. É uma das bandas mais importantes da música popular, um grupo que nunca fez um disco igual ao anterior e é preciso aplaudir os Sparks também por causa disso. Mas fica aqui, durante o programa de hoje, esta possibilidade de conhecermos um pouco melhor o início de carreira dos Sparks, felizmente uma banda que ainda continua e a lançar discos, como é o caso da mais recente banda sonora relativa ao filme Annette, que os Sparks também contribuíram com argumento. Começámos primeiro com a primeira banda dos Sparks, na altura chamava-se Urban Renewal Project, um grupo fundado em 1967. Escutámos Computer Girl e, entretanto, colámos com Wonder Girl para os Sparks, mas numa altura em que ainda se chamavam Half Nelson. O primeiro álbum de Half Nelson teve a contribuição de Todd Rundgren, o guitarrista norte-americano Todd Rundgren, que acabou por produzir este primeiro álbum dos Sparks. Foi até uma aposta muito forte e na esperança de um enorme sucesso comercial, que não existiu, e por isso mesmo, por não ter existido sucesso comercial parte dos Half Nelson em 1968, a editora decidiu transformar o nome da banda e é por isso mesmo que hoje não se chamam Half Nelson, mas sim Sparks. E o disco, o primeiro álbum dos Sparks, foi então reeditado mais tarde, em 1972, mas mais uma vez sem qualquer sucesso comercial. A banda avançou para o álbum seguinte, o segundo álbum, A Woofer in Twitter's Clothing. Esse sim já teve algum sucesso comercial, especialmente no Reino Unido, por culpa do single Girl from Germany, que abriu as portas a uma digressão do Reino Unido, antes do grupo voltar outra vez para os Estados Unidos. Vamos então ouvir esse tema que, de certa forma, abriu as portas dos Sparks em 1973, Girl from Germany, o tema que conduziu a banda dos irmãos Mel rumo ao Reino Unido. Oh, now, oh, but ain't I home, now the folks know. A Floresta Encantada desta semana, com o humor e reverência da música dos Sparks. Estivemos primeiro com Girl from Germany e, entretanto, Weeping and Apologies. Aliás, Weepings and Apologies para o segundo disco dos Sparks, lançado em 1973, a Woofer in Twitter's Clothing. Vamos continuar com os irmãos Mael. Aliás, todo o programa de hoje é dedicado a eles, a Ron e Russell Mael, norte-americanos da Califórnia, mas que se mudaram para a Inglaterra e aí registaram o álbum seguinte, Kimono My House, o maior sucesso comercial até então por parte dos Sparks, um álbum que chegou, por exemplo, à quarta posição de vendas do Reino Unido. Já escutámos aqui uma das faixas desse disco, This Town Ain't Big Enough for Both of Us, e vamos seguir com Amateur Hour, também desse trabalho crucial no percurso dos Sparks, um dos discos de referência da cena glam do Reino Unido, apesar dos Sparks serem norte-americanos. No entanto, este disco acabou por ser uma peça importante para se perceber toda a cena glam e pop da época no Reino Unido. Por isso mesmo fica mais uma música de Kimono My House. Já passou aqui, como disse, This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Escutamos agora Amateur Hour. Estes são os Sparks em Kimono My House, álbum que saiu em maio de 1974. In my hungry lands, the perfect friends. I've been on to anything that brings a quick return to my friends. To my Floresta Encantada, esta semana a percorrermos o início de carreira dos Sparks, desde 1967 até 1979, até ao final da década de 1970, e passámos aqui muito rapidamente por dois discos cruciais dos Sparks. Primeiro, em 74, em maio de 74, o álbum Kimono My House, o breakthrough dos Sparks, e que de facto os transformou numa das estrelas do movimento glam rock do Reino Unido, apesar dos irmãos Mayall serem norte-americanos. Escutámos Amateur Hour, e entretanto seguimos para Propaganda, também lançado em 1974, este já no final do ano, em novembro de 74, e aproveitando todo o sucesso comercial de Kimono My House. Este ainda foi um maior sucesso para os Sparks, e escutámos uma das suas baladas de referência, Never Turn Your Back on Mother Earth. Vamos avançar para Indiscreet, outro disco que prossegue aqui o sucesso comercial destes álbuns do Sparks, também ainda dentro do glam rock, mas mais sofisticado, com mais arranjos e com produção, por exemplo, de Tony Visconti, o nome que encontramos habitualmente nos créditos dos álbuns de David Bowie. Vamos escutar The Lady Is Lingering. São os irmãos Ron e Russell Mayall no registro Indiscreet. É o quinto álbum dos Sparks, saiu em outubro de 1975. Lingering, and you cannot believe the reason why. saw this waiting one, the ring of risky bees. We saw this waiting one, the ring of risky bees. We saw this waiting wandering. Oh, can't you see the ladies lingering, lingering? This lady's lingering, and you cannot believe the reason why. Don't you know the lady? Extra coastline, we'll tire up the Atlantic. By then we'll be rid of your lot. A shot around the world will soon be shot, will soon be shot. Till then, have some tea and tobacco. Hey Jenny, meet your master. Be nice, show him kindness and such. Be kind to our master. But a feeling is a talent that we don't need any masters. Cause we all can be a master and we all can be a king. We speak and we sing the way that you do, and showed you our hospitality on parade. But now we are we're no longer you. Ta-ra-ta that hospitality on parade. Today you're gonna find their descendants in places all around you. You're faced with the easiest task, how best to act a king when always treated like a king. Lunch counters at banks and the theatre, kind help right there to serve you. Men selling and girls selling too, and everyone special. We all are someone special, yes, we all are someone special. For we all are someone special, where the customer is king. Whoever you are, whoever you bring, you'll find that hospitality on parade. However you look, you're always a king. Wherever there's hospitality on parade. Hospitality. Hospitality, hospitality, hospitality, hospitality. I'm special, you're special, he's special, she's special. We're all someone special, and I am. A Floresta Encantada, esta semana com os irmãos Ron e Russell Mile, os Sparks. Últimos minutos em 1975, no quinto álbum dos Sparks, Indiscreet. Foi de lá que retirámos as duas últimas faixas. Esta, Hospitality on Parade, e antes, The Lady is Lingering. Vamos avançar alguns anos no tempo e saltamos para 1979, para o registro Number One in Heaven. Aliás, este álbum que vai fechar a Floresta Encantada de hoje, mas vamos seguir já com uma música antes de regressarmos para as despedidas. Este disco que marcou aqui uma mudança, mais uma drástica, no percurso dos Sparks, eles que convidaram o produtor Giorgio Moroder, o grande impulsionador do electro disco, do Italian Disco, e que se transformou numa estrela graças a Donna Summer e à música I Feel Love, com a sua contribuição nos sintetizadores. Ao convidarem Giorgio Moroder para produzir o seu disco Number One in Heaven, estavam longe de imaginar que este disco iria deixar tantas descendências, especialmente na pop de sintetizadores do Reino Unido. É um álbum que sai gravado em 78, sai em 1979 e mudou para sempre toda a música do Reino Unido na época, deixando as sementes para a pop de sintetizadores que iria dominar a década durante 1980. Regressamos então a 1979, ao álbum Number One in Heaven, para escutar precisamente a faixa The Number One Song in Heaven. Estes são os Sparks, ajudados por Giorgio Moroder em 1979. Floresta Encantada, reta final do programa de hoje com os sintetizadores de Giorgio Moroder a produzir o registro Number One in Heaven por parte dos Sparks. Esta tem como título de Number One Song in Heaven para o álbum de 1979, um disco que deixou muitas descendências. Aliás, falar deste disco é falar também de Pet Shop Boys, Duran Duran ou Depeche Mode e outras tantas bandas que tiveram sucesso com música à base de sintetizadores, um som que dominou por completo a década de 1980. Os Sparks foram visionários nesse sentido ao convidarem o produtor Giorgio Moroder e ao criarem canções pop com estas novas ferramentas, no caso os sintetizadores. E o resultado é, de facto, Number One in Heaven, um álbum marcante, fez história, como tantos outros, no percurso dos Sparks. Obviamente, muita coisa ficou de fora neste programa, em que demos assim uma pincelada geral sobre o percurso dos Sparks desde o início de 1967 até 1979. Dá para perceber através deste programa, esta carreira inacreditável dos Sparks, que ainda hoje perdura. Fica a recomendação, vamos todos ver o filme The Sparks Brothers, quando estrear em setembro em Portugal, este novo documentário assinado por Edgar Wright. E claro, os Sparks contribuíram também, não só com o argumento, mas também com a banda sonora para o filme Annette, estreado em Cannes, que também já está nos cinemas em Portugal. Vamos fechar com outra música retirada de Number One in Heaven, álbum com a produção de Giorgio Moroder. Esta chama-se Tryouts for the Human Race. São os Sparks a fechar a Floresta Encantada desta semana em 1979. Thank you.